de volta em Nega Pim. Estacionado já, Ele chegou! Alô, Luiz Carlos, aperta o cinto, se o Parne vai! O som que vocês estavam esperando. Sente aí, orelha! Sabe, tu sabe que é nóis. Curtição e muita música. O homem é bom. Música. O som que vocês consagraram. Robbie tá de volta no moral. Vocês consagraram. Esse é. Quem é, Duduzinho? O retorno de Moral Time. Esse é consagrado. O som dos moleques doidos. Fabricito Melo. Passateiro. Com uma pressão absurda e fazendo com que sua adrenalina chegue a nível. Babuja é o quê? Passateira. Passateiro. Direto aqui de nossa plataforma moral. Plataforma moral. Os talentosos DJs. DJ Cleucinho, o mais novo DJ do Passat Moral Prime. Valeu, meu Maurício Fortaleza! Maurício Fortaleza, essa tem moral. DJ Físico, o mega DJ da galera. E aí, Marley? Sassá. E pra completar o show, me diz quem é, sendo o verdadeiro show moral, quem é, meu irmão? O DJ moleque doido. DJ Sassá Moral. O DJ dá-lhe moral. Tarzan, da equipe Maurício Fortaleza. Presente Nega Pim de volta hoje. Passat Moral Prime. E quem é passateiro, põe a mãozinha em cima. Passateiro. E as passateiras. Passateira. Tamo chegando, Nega Pim. Só pra avisar. Sente aí. Fica pra cima! Vai botar pressão! E muita! Bora, moleque doido! Cleucinho! Pega a visão aí, vai! Pega a visão aí, moleque doido! E o Sassá já tá na cara! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. Só quem tá solteiro, só quem é sincero. Bora, moleque doido. Mas ela quer o chão, ela quer dar pra batida. Ela quer o chão, ela quer o chão, vai jogada na minha cara. E vai jogando a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na palma da mão, o bagulho já tá doido e eu vou te mostrar. Passa a visão aí, só saborar. Trouxinho a fita, tinha a fita no passagem. Pega a visão aí, moleque. É muita chavada. Chavada. Tudo de chavada. Duduzinho. Sente aí, vai. Se o Farne acelera, eu sei que eu falei bem. Hoje é tudo o que vinha a viver. Amor, eu sei, te magoei bem. Será que vão, hein? Vamos tentar conversar. Meu parceiro Lua, seguido de Dima. Olha a Maria Fett registrando tudo. Valeu, Maria. Nega Pim tem muita mulher malandra. Alô, Pátio Moral, Bruno, pega a chave, Robbie. Tá de volta, já tá fazendo o que ele gosta. Pega a chave. O Bruno Fute tá na área, Neto Batista. Alô, Mário Bro. Mario Bros tá na área, já já tem uma pra você. Você vai sentar por cima. Moleque doido, bate bem. Dini Piane! Valendo em cima. Simone tá na área. Fabi da Vice. Passando o Henrique, Daniel, Jailson. O Bruno, o DNA, o homem da noiva. É muito bom ele, esse teu grande. Chavada. E a Dolphica agora. Senta, novinha, senta. Alô, Sandrinho, tá na área. Área de formiga. Eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar. Mais amor, menos... Pra você, Mário Brown. 7 com 7 é 14, mais 7 é 21. Malé, mandou pro recalque. Por favor. Toma... Fazionete, dia maroto, 20 mil cruzeiros pra gastar. Mas amor, menos recalque, sai do pé, morre pra lá. 7 com 7, doutor Mauro tá na área. E esse passagem, como é que tá? Aqui tá bagulho doido, aqui tá bagulho doido. E aqui tá bagulho doido, aqui tá bagulho doido. Vai no caqueado, batidão. Deixa no batidão, bora moleque doido. Que mora aqui no lado. Tá cheia de frescura no WhatsApp. Aqui tá bagulho doido. E aqui tá bagulho doido. Aqui tá... E aí, Sassa Moral? Tá bagulho doido. O que tem pra família aí? Tá bagulho doido. Aqui tá... Sabe o que tem aqui, Diocinho? Tá bagulho doido. Tem um tá tal de Tereteté. E bora dar-lhe um pé. E bora dar-lhe um pé. E o dó tá por baixo, fazendo seu papel. Tereu, teu, teu. O Pinho nem gosta, hein, Ronaldo? Tem raiva. Só quem é de nega pipa, em mãos em cima. Quem é de nega pipa, jogando a mão pra cima. Vai, vai, e quem vai. É de castanha? Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bora, moleque doido. E só quem é passateiro, põe a mãozinha em cima. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, na palminha, vai na palminha, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Júnior Calado Produções. Só quem confia no papai do céu, joga a mãozinha em cima. É, é, é, agora! Já! Meu parceiro Nari do Golf Superar! É nós, garoto! Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. E hoje, meu parceiro Johnny da Casa de Carne. Hoje. Vem aí, meu irmão! Valeu! Hoje. O Sandrinho, tu sabendo, o Sandrinho que tu falou. E o Dudu também falou. Pega a visão. Vai botar elas pra namorar. Mas é ruim, não marca a boca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer comprar na casa, falando que é o pegador. Bruno, Dudu, Tchê. Eu chego com a mamãe. Eu vou depois com a mamãe. E aí? Boca de chuveiro. Beijo da mina que... Bora, moleque doido! Sabe? Moleque doido, vai! Fica o pé no passado, bora! Aqui é bagulho doido! E aqui é bagulho doido! E aqui é bagulho doido! E vai fumando, vai bebendo! Vai bebendo e vai fumando! E vai fumando! Eu falei que o bagulho é doido, mano! Vai fumando e vai bebendo! Vai Grossinho aqui, nega pi! Hoje tá mais ou menos assim! Vai fumando e vai bebendo! É preço pra todo lado! Preço pra todo lado, vai! Renan Mesquita! Olha o meu parceiro Denilson! Lateral do meu parceiro! Lateral do Irã, pá! Ele combina no meu parceiro Fábio da Vitória! E também meu parceiro Jailson Boy! Foi bravo, toma! Seguidores do nosso passado! E aí, só quem tá na área, o Mateuzinho! Olha as garras, ninguém fã! Olha pra isso aí, é passadeiro! Não derruba, olha a fera, vai! Mão pro alto! O Alô Chama Azul! Homem do GC! É Prime! É Prime! Vai ser do Dudu que eu tô ligado! E aí, Renan Mesquita! Vambora, dá um pé! E bora dar-lhe um pé! Peraí! É Chopin! É muito! É Chopin! É Chopin! É Chopin! É muito Chopin! É Chopin! É Chopin! Passa essa moral! Cadê você? Eita, Sassá Moral, meu irmão! Peça bonita, peça legal. A gente sentado aqui, ó, no banco de trás do Passat, meu irmão. A gente tá cansado. Estamos sentados aqui no banco de trás, mas estamos avistando aí todo mundo. Meu parceiro Narley do Golfo Super Águia, Pablo Chito Melo, Passateiro, nossa amiga Vanessa, Beck veio de Orelha e deu a. Hoje conheceu o nosso Passat Moral. Obrigado mesmo de coração, meu parceiro Bob da Vice, aqui com a gente também. O Babucha e, claro, ele, o meu empresário, Rob Hop dali no som. E o Sassá não alivia, se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver sozinho, eu não vou perdoar ninguém. E tuas amigas piriguete, eu vou comer também tuas amigas Pontiane. Eu sou o DJ Gustavo Chuta na área, meu irmão Juju. System Play, baby. Falou na lei! Na lei! O gol Super Águia! O Felipe, meu irmão da Pop 110 Prime! Latinho, aniversário, Joãozinho, fecha de. Como é que é? Só surubinha de leve, surubinha de leve, essa mina maluca. Só surubinha de leve, surubinha de leve. Vai, eu sou o Rodrigo, família mercenário de Castanhar. Calcinha, surubinha. E a pressão vai aumentando na carretinha. Ultra, ultra. Só surubinha de leve, pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando. A pressão vai aumentando. Fala o nego do açaí. É nós, garoto. Essa aqui é pra você. Chacha, hey, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha. Ele falou que ele que te passou. Tá quase marcante aí. Olha o meu parceiro Alex, os irmãozinhos do pó. Alô, liga, pia. E vai jogando a mãozinha pra cima. Dá-lhe soquinho pro sapo. Soquinho.